ver. Artigo 25, loucos da justiça, representando Marquinhos, Master e Raíssa. Vivemos com Deus e sem gap. Salve Amando, Wesley, Leda e Tati, back in rap. Eu sei que existe vida nas palavras e nas letras. Viver é meu papel e a vida minha caneta. Tudo que escrevi veio ouvir meu próprio rap. Falar comigo mesmo e com muitos moleques. Concordo plenamente, minha mente não mente. Falar da nossa gente é que nem falar da gente. Me sinto diferente, mas não tem explicação. Eu sei que tô no mundo, mas não sou do mundo não. Eu tava lá, mas vim pra cá e para lá. Não vou voltar, só volto lá para buscar os que tão lá pra vir pra cá. Eu tô aqui, se precisar só avisar que eu vou ali. Quando eu voltar de lá pra cá, só me chamar que eu tô aqui. KS, Marquinegão, Master Fábio, somos como uma família e nós sempre acreditamos que os nossos planos, nossos sonhos vão se realizar. Nós corremos e buscamos e lutamos sem parar. Profetas de ontem, de hoje e de amanhã. Bispo Robson, Lúcia Rodovalho, Billy Graham. Quem não se lembra ou não conhece, pra nós é considerado João Ribe, Palherim, Benerim, Pastor Edivaldo, Alta Voltagem, Chabalaias, Riacho Fundo, Oster Key, Samambaia. Conexão e a nossa união faz açúcar pra adoçar a vida e não apagar mais nunca. Escrevo no viver com a vida sem tinta, mais bela e colorida antes e depois dos 30. O que eu quero te dizer agora é muito importante. Jesus está voltando, mas volte pra ele antes. Pra chegar até o Pai, nem Maria, nem José, nem Buda, nem Maomé, nem Judas, e nem Tomé, nem o Padre, nem o Papa, nem Dicab, nem Tom Cruz. Somente seremos salvos se aceitarmos a Jesus. Uhum. Eu falo sério, não brinco. Valeu, DJ Cal, Mano W, X25. Opa, pera lá, malandragem. Artigo 25 e nós, alta voltagem. Eu cantar, nem sou da voz. Nosso rap é feito pra falar de nós. Ei, irmão, nós somos uma família. E o nosso rap é com os quatro cantos de Brasília. Pire no seu som, pire nesse som. Pire no seu som, nesse som, no seu som. Pire, pire, pire, pire. Se chegar esse dia, mó satisfação, meu irmão, mano, por Deus que nos guia. A união tá formada, os elos vão se chumbar. Corrente firme, a fé resistente pra vida. Sempre em alta voltagem, respeito, dignidade, saúde, paz, liberdade, justiça pra humanidade. Almejamos, sonhamos, não queremos sofrimento, mas inevitavelmente os atos são corriqueiros. Pai que joga a filha do sexto andar de um prédio, crianças recém-nascidas abandonadas ao léu. Estarrecedor é revoltante, ou manter a própria filha em cárcere privado. Ó meu senhor, quanto rancor, é só pavor, tá tudo errado. Quatro cantos de Brasília.